Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando uma da tarde com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. A Rede Atlântida tem o melhor som do FM. Onde tiver uma Atlântida, onde tiver uma cidade que tenha uma antena da Atlântida fincada, pode procurar no dial. Não tem rádio com som melhor nesta cidade. E aí, amigos do Pretinho, como vão os queridos? Beleza? Olha! Fala aí, Maurício Amaral. Opa, bom início de semana pra todo mundo. Marcos Piangers. Beleza, beleza, beleza. Fala aí, Mr. P. Opa, boa tarde. Tudo bem, Cajezinho? E aí, beleza, boa tarde. Tudo certo, Porã? Tudo ótimo. E a estrela móvel deste Pretinho Básico é meu compadre, homem galpão crioulo, Neto Fagundes. Fala, meu compadre. Beleza, é nóis. Meu nome é Alexandre Fetter. Estamos chegando aí com o Pretinho, iniciando mais uma semana bacana no dia 21 de junho de 2010. Estamos com Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E a torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais claro chip por R$549 só na Colombo. Lembrei agora de uma cena que nós vivemos na noite de sábado na balada do Pretinho. Ai, quem, como é que, quem é que cantava no palco Pinto Pequeno e o Porã lá dos bastidores indignado só botava a mão. Júlia, pra... né? É o refrão da Júlia. Pinto Pequeno. Cara, esse tipo de assunto não era mais pra ser falado no Isso programa. Isso aí é um clássico da balada do Pretinho. É um clássico da balada que o Porã toda vez adora. Sim, sim, adoro. Tava demais, hein? Pra mim é o melhor momento da balada. Dois grandes abraços quero mandar aqui. Um grande abraço pra rapaziada que teve na reunião dançante, lotando mais uma vez legal, as dependências, né, do Segredo na noite de sexta, apesar da chuva e do frio. E também um abraço pra rapaziada que lotou o Café Madrid na noite de sábado na balada do Pretinho. Tava também demais. Mandou um abraço pra todo mundo que lotou o El Divino, tava lá com o Ronaldinho. Opa! Tava lá no mezanino, grande Ronaldinho, grande abraço, Miguelino. É, eu chamo ele de Miguelino. Chama ele de Miguelino? Sacanagem com ele, né? Sangue bom, grande abraço pra ele, El Divino Club. Tá bem, cara. Mas vamos bem aos destaques comentados do Clique RBS nesta segunda-feira. Hoje é dia da mídia. Olha! Olha que beleza! Dia um grande mídia. Não, é da mídia, né? Da mídia. Do meio, mídia, né? É que o mídia é o cara que trabalha na mídia. O mídia é o cara que trabalha na agência de propaganda. Isso. E define pra onde, qual veículo vai a verba de determinado cliente. Então, mas a agência de propaganda é uma mídia. Não é. Tá, desculpa. Grande abraço, obrigado. Dia do imigrante também. Olha, hoje é dia do imigrante. A banda, aquela argentina. Se não fosse os imigrantes, poderíamos nem ter o âncora hoje, né, cara? É verdade, meu compadre. Não, entre outros, né? Não, mas principalmente. Todo mundo é chinelagem. Hoje também é dia do skate. Olha você que é skate. O nosso abraço. Dia do intelectual. Muito obrigado. Bom, hein? Grande abraço. Obrigado, muito obrigado, pessoal. Obrigado pela lembrança. Parabéns, Maurício Amaral, parabéns, pelo teu dia, dia do intelectual. Obrigado. E também é dia do mel. Dia do mel. E por ser dia do mel, cara, quero mandar um abraço pro pessoal. Quantas comemorações tem hoje? Hoje temos uma, várias. Duas, três, quatro, cinco. Aí, ó. Imigrantes. Aí, hoje é dia do mel e, como sendo dia do mel, quero mandar um abraço pro pessoal do Laboratório Catarinense que mandou aqui pra gente pastilhas de mel agrião. Ah, mandaram? Mandaram, eu olha aqui. Que pessoal lá, pastilhas de mel agrião, pessoal já prevendo que a gente vai ficar meio mal durante o inverno, pois da garganta e tudo, amidalite, muito laringite, bom, faringite. Então o pessoal já mandou pra gente. Quero mandar um beijo pra minha comadre, a Mel, também, né? Oh, tá bem. Tá ouvindo pra gente. Um abraço pro Bebeto Alves também. E sendo o dia do intelectual, tem o dia do emocional? O cara que não usa o intelecto, usa mais a emoção. Pode ser que exista, pode ser que exista. O cara do emocional, assim. Ai, cara. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS? É verdade. Vamos lá. Começou o inverno, amiguinhos. Tô vendo o Porazinho aí de manta, luva, casaco, casacão. Nossa senhora. Tá 17 graus, maluco. Não 15. É pra tanto. Quando esfriar, tu vai usar o quê, Porã? Vou botar aquela tanga lá que eu fui pro centro. Começou o inverno hoje às 8h28 da manhã. A mínima registrada foi de -1.9 em Urupema, na serra aqui de Santa Catarina. Urupema. No Rio Grande do Sul, a mínima foi de 0.5 grau em Cambará do Sul. Esse foi o início do inverno mais frio dos últimos 5 anos. É, bicho. Uma massa de ar polar mantém os dias frios, pelo menos até quarta-feira, aqui no sul do Brasil. A partir de quinta, vai voltar a chover. Ah, que coisa boa! E as temperaturas, obviamente, elevam antes da chuva, né? Como sempre, a gente já conhece que é assim que funciona, né? Elevam. Vem o frio. Um calorzinho. Dá um calorzinho e começa a chover até esfriar de novo. E assim vai. Desde sábado, moradores de Palhoça, na Grande Florianópolis, que passam pela praça de pedágio da BR-101, voltaram a pagar a taxa para a concessionária Autopista Litoral Sul. É verdade. Prefeito de Palhoça promete construção de passagem alternativa ao pedágio. Ele voltou a falar no excesso, aliás, no acesso, via Guarda do Cubatão. O trecho de aproximadamente 6 quilômetros fica a cerca de 2 quilômetros da praça, mas precisa de uma ponte. Ah, bom. Então faça uma ponte, né? Pro pessoal não pagar. Se não quer que o pessoal pague pedágio, faz uma ponte, né, prefeito? Já vamos fazer, querido. Fica tranquilo, não, tá? Não, não, Almir. Pelo amor. Eu mesmo vou lá. Fica frio, Almir. Eu tenho as ferramentas pra acabar com o seu problema, querido. Pode deixar comigo. Pra fazer uma ponte, alicate, chave de fenda, alicate, martelinho, umas madeiras, né? Umas madeirinhas ali. Madeirinha e dois pregos. Só com dois pregos eu faço. A Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, começa amanhã. Amanhã os testes com tornozeleiras eletrônicas para monitorar presos dos regimes semiaberto e aberto. Já imaginou quando inventar isso aí pra marido, cara? Cara, eu tava pensando nisso, cara. Já existe na real, né? Telefone, smartphone 3G já é uma tornozeleira. Localizador. Onde é que tu tá, querido? Manda uma foto. Aí. Né? É assim que funciona. É assim? Ah, é verdade. É ideia. Mas por que tu foi divulgar? Não, mas é assim. Pra homem, serve pra homem e pra mulher, né? Serve pra homem e pra mulher. Bom, o cara andar com um arquivo de fotos no celular, então, né? Boa. De vários lugares. Não, é comigo, mulher! O cara chegando no painel. Amor, tô no banco, é uma fotinha de frente banco, mas tem que aparecer. Ai, que beleza. Não, você tá tirando. Ah, mas tu pode aparecer na foto. Ah, não, amor, não vou exigência tirar uma foto. Exigência é que tu apareça. Tá, beleza, só o rosto pra não entregar a roupa que tu tava usando naquele dia. Ah, mas é muita coisa pra pensar. Rumo à excelência, né, brother? A medida das tornozeleiras pode desafogar as cadeias e os albergues e evitar que detentos destes dois regimes prisionais cometam novos crimes, que é o que geralmente acontece, né? Cara, eles vão ficar restritos a um perímetro, né? É isso que a tornozeleira eletrônica serve. Quem garante que os caras não vão cometer crimes nesse perímetro onde eles estão liberados pra andar? Se cometerem, pelo menos eles vão. Tem como saber que foram eles, né? Eles estavam naquela hora, estavam naquele lugar, entendeu? A tornozeleira é tipo um GPS. O cara comete o crime e foge, Pianjas. Mas se fugiu, saiu do perímetro. Mas ele comete o crime nessa quadra, certo, e foge pra outra, pronto. Tá, mas ele vai ser rastreado, que nem diz o Pianjas. Ele vai ser rastreado, cara. Ele sabe que naquele momento do crime ele que tava lá, porque tem um GPS na informando, na... ó. Tá, ele assalta o mercadinho da esquina. Isso, ali, tá? Né? Ah, quem foi? Tava encapuzado. Ah, mas tem lá um GPS que às 3 da tarde, ele na hora tava do assalto, no mercadinho onde foi assaltado. Ele tava no mercadinho. É muita coincidência, né? Ele tava, não tava fazendo compras, né, no mercadinho. Ajuda um pouco. Tá, mas para um pouquinho. É pra descobrir que ele possa estar fazendo algum tipo de crime ou pra saber onde ele tá? Não, é pra fazer ele retornar. Pra fazer ele retornar. Onde ele tá, óbvio. Caso tu não volte, a polícia vai lá e te busca de volta. Sim, mas é isso que eu tô dizendo. Então, nós estamos confundindo tudo. Na gringa é assim já, né? Tem até um filme que mostra isso. Agora, eu duvido que já não exista um hacker que sabe tirar essas tornozeleiras aí, mano. A verdade é que a tornozeleira não vai impedir que o cara cometa um crime, tá? Não. Vai atrapalhar. E tornozeleira muito parada. Tornozeleira muito parada também, o cara tem que abrir o olho, né? E o último destaque comentado do Clique RBS é da nega véia da Serra. Vocês viram a nega véia da Serra? Ei, nego velho, tu viu a nega véia da Serra? A Catirô, querido? É uma senhora de 74 anos, a dona Diana Albani. É verdade. Que matou um assaltante na manhã deste domingo, dia 20, ontem, em Farroupilha, Serra Gaúcha. O fato ocorreu às 6h30 da manhã, na rua Veneza, bairro Medianeira. Conforme relato da polícia, a idosa percebeu um vulto no pátio da residência. E já saiu atirando, e deu um tiro pra cima pra assustar o meliante. O meliante não acreditou e insistiu. Foi lá, arrombou a porta da senhora e neste instante ela... Aí já era. Com um Tauro 5 tiro, atirou no cara. Ai. E acabou acertando o tórax do Nestor da Silva dos Santos, 23 anos, que já não está mais entre nós. O revólver pertence ao marido da idosa, que tem registro. Portanto, ela tá na lei, né? Sim. Ela tirou de dentro de casa pra rua pra se defender. A da sua propriedade é assim. É isso aí. Não, isso aí. Mas mesmo que ela não tenha... O porte de armas é dele, né? Não é dela, né? É dele. E aí? Como é que fica? Ela usou uma arma que ela não, tem porte. Não, pela lei, né? Sim. Ela, teoricamente, não podia atirar. Cara, é assim, ó, eu não acredito que algum juiz vá incriminar essa senhora, conta, né? Entendeu? De 74 anos, que não teria nenhuma chance contra um cara de 23. Mas eu tô perguntando pelo seguinte, o juiz não pode dar o veredito por conta própria. Pode. Pelo bom senso, ele tem que dar pela lei, né? Pode. Ele é juiz pra isso. Ele pode. Sim, mas ele pode contra a lei? Pode. Ele pode ir contra a lei? Pode haver uma brecha nessa lei, né? Olha, ela vai responder por homicídio, né? Na verdade, ela vai ser processada por homicídio. Mas não é legítima defesa? Claro que é. Legítima defesa. Tudo bem, mas aí outra... Do patrimônio e da vida, né? Provavelmente ela vai ser absolvida, mas ela vai ter que ser processada. Aí, sim. Vai ser absolvida, mas vai ser processada. Com certeza. E ainda mais que o porte de arma. Ela não tinha porte de arma. Então o juiz não pode chegar e dizer, não. Mas ela estava na casa dela. É verdade, amigo. A gente sabe disso, o juiz sabe disso, mas perante a lei não é possível. Eu acho que ela tinha que pegar um machado e dar na cabeça dele. É verdade, né, Marcelo? Assim não seria, né? No caso, usaria. Mais fogo, né? Mais emocionante, né, Marcelo? Com machadinha. A machadinha, né, Marcelo? Cabeça pra cada lado, assim, a boquinha ainda se mexendo, assim. Tá bem, galera. Tá bem, Marcelo, Marcelino, segura a onda aí. É verdade, né? Quero mandar um abraço, antes de começar a rodada aqui e entregar pro Marcelino, um abraço pra Brigada Militar, nossos queridos policiais da Brigada Militar que fazem a nossa segurança e assim, acreditem o que eu vou dizer, é sério e é verdadeiro. Todo o brigadiano, todo o policial militar escuta o Pretinho Básico. Todo mundo tá ouvindo, bebê, todo mundo tá ouvindo, bebê, obrigado, tá ouvindo, bebê, obrigado, tá ouvindo, bebê. Muito obrigado pela audiência e pela proteção. Obrigado, obrigada. Eu parei numa blitz na Brigada Militar na noite de sábado. Galera gentil, atenciosa, educada, verdade. Muito bacana mesmo. Olha, Magnata, legal, comigo... Esses tiros aí esses furos no teu ombro... É traça. Só da Brigada. A Brigada é um orgulho, né, cara? É um orgulho. Essa marca de algema aí, Alexandre. Isso aí é... Sexo isso aí, selvagem. Isso aí é com a rodaica, parece. Não te meta com a minha vida, Bolsonaro. Vai daí, Marcelo! É verdade, amigo. Vocês não imaginam... quantidade de notícia ruim. Que eu trouxe sério? Muita notícia ruim, ruim pra você, amigo. É muita bad. Pra você, amiga, que gosta de violência de sangue. Que gosta de violência. Cala a boca, Marcelino. Tá se passando, Marcelino. É verdade. Cala a boca. Professora quer acertar as contas com a história fazendo sexo com alunos chineses. É verdade, chegou a hora das professoras, né, gente? Ela disse ter ficado envergonhada ao descobrir que seus compatriotas japoneses tinham feito. Eu quero compensar as feridas da China com o meu corpo. Isso é muito bom, né? Essa é uma humanitária. Eu acho que poderia ser uma compensação simbólica para eles. É verdade, pode começar a compensar. Pode compensar. Essa é uma notícia boa, mas a notícia ruim é que uma cafeteria com garçonetes de biquíni vai ser fechada na Aurora, lá na Aurora. Mas não! Não é. Mas por que, Marcelo? Colorado nos Estados Unidos. Uma ordem judicial de um juiz americano, né? É verdade. Fez Jason Bernal encerrar os seus negócios. É, encerrou. O dono já avisou que levará conceito para outra freguesia. Pode vir pra cá pro Brasil, né, Marcelo? É muito bom de abrir vir, isso, né? Pode botar um biquinizinho, servir um cafezinho, botar cala o chantilly. Cala a boca, Marcelino! Uma chuva de rãs pegou de surpresa nessa segunda-feira. Rãs! Uma chuva de rãs! Pererecas! Chuva de pererecas! Chuva nas calcinhas! Tempestade nas... É verdade, choveu perereca lá na Rocas Falva. Aonde? Rocas Falva. A 100 quilômetros. Onde é isso, cara? Em Hungria. Ah, na Hungria. Em Hungria. É verdade. Em Hungria, lá na Budapeste. Segundo especialistas, quando são formadas nuvens... Cumulonimbus. Que provocam tempestades, os ares ficam quentes, sobe, pequenas plantas e animais como rãs, aranhas e peixes, podem ser levados lá para as nuvens. E chove perereca, Marcelo! É verdade, Marcelo! É, tem que dormir de boca aberta. Tá precisando, né, Marcelo? Eu tô precisado mesmo, Marcelo. Tem um filme, né, que é Magnólia, que chove sapo, né? É isso aí. Os bichos são sugados pras nuvens, cara. É incrível. Sapo não é bom, querido. É, mas é só nessa nuvem é cunilingus. Só nessa nuvem aqui. Não, cunilingus, cara. Não é esse o nome da nuvem. Da nuvem especial. É cúmulus nimbus. Exatamente. Fala direito, aí, Marcelo. Fala direito. Cala a boca, Marceliano. Daí tem que ficar ligado nessa nuvem cunilingus. Ela leva sapo e perereca lá. Sapo e perereca é comigo mesmo. Cala a boca, Marceliano. Vai, cachorro. Vai que aqui tá difícil. Que vai daí, Mr. P. Nova série é culpa da Jabuã. Cara, na transmissão entra esse áudio muito acima, cara, do áudio muito, de muito. Não, cara, esses dias eu tava, deixa eu contar uma coisa rapidamente que tava acontecendo. Eu tava vendo um jogo, acho que era sexta-feira passada, o jogo das 13h30. E aí, do nada entra ali, Jabuane. Cara, é muito engraçado. E eu, cara, por onde é que tá vazando o Mr. P, cara? Tá vazando o Everton Cunha fazendo Cid Moreira na Globo, cara. Liguei pro Pi. Ô, Pi, onde ligou, é que tu tá? Ligou. Minha filha atendeu. É o Fetter. Eu, mas o que que se louca essa hora? 5h30 da tarde. Eu atendo. Cara, meu... O que tu tá fazendo na Globo, cara? Sério? Sério, cara? E eu deitadinho no sofá, igual, cara. Uma cobertinha ali, ainda bem que eu tinha escutado. Jabulani. Muito bom. Pebezada, segue aí a nova série que está em alta na Copa. É culpa da Jabulani. É, o Cid deve iniciar e depois segue a frase. Então, aqui está a saga da Jabulani. 6, ele manda aqui. Vamos ler umas 3 aqui. É, começa dizendo A. Jabulani. Quem iniciou o apartheid? Pra todas eu tenho que fazer isso. A. Jabulani. Quem mandou prender Nelson Mandela? E também foi culpa da Jabulani. Jogou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Tem mais outras. Quem deu a dica para Osama Bin Laden do atentado de 11 de setembro? Jabulani. Vai morrer, Cid, calma. Quem xingou a mãe do Zidane na Copa de 2006? Jabulani. Vamos fechar aqui. Quem rompeu o tendão de Aquiles do Potter? Jabulani. Manda um tchê pra minha mãe, Dona Johnny. Um fiada-pu pra minha sala da faculdade, terceiro ano de negócios internacionais. E um cala-boca, Marcelino, é comigo mesmo. Cala-boca, Marcelino! É comigo mesmo! Para a Andressa Pouser, João Gabriel de Joinville, Santa Catarina. Um abraço, meu caro João Gabriel. A central da Copa hoje mostrou cientificamente por que a Jabulani é pior, né? Porque o ar não encobre a bola como acontece com todas as outras. Por causa das costuras. Das costuras, das ranhuras. É, na verdade, ontem, né? Ontem reprisou ontem hoje, noite, depois ontem do jogo reprisou hoje. Ontem à noite. E tá na Veja também a mesma pesquisa, porque enfim. É, já tá aprovado, é um né? Já tá aprovado depois dessa primeira rodada da Copa aí, que a bola é realmente prejudicial. É costura. Costura, é ela não é que tem ela não costura. Tem costura. A Veja que tem a capa, cala a boca, Galvão, fenômeno planetário que engolfou o locutor da Globo na Copa. Mostra a fúria do Twitter. O que engolfou, Porã? É tipo do Golfo Pérsico na guerra. E agora tem o incidente com o Dunga, envolvendo o Dunga e o repórter da Globo. Escobar. Cadê o Schmidt? Alex Escobar, né? Que foi não sei se vocês viram a coletiva do Dunga depois do jogo. E ele ficou o tempo inteiro provocando o repórter da Globo. É, o que aconteceu é o seguinte: o Escobar tava falando com o Tadeu Schmidt ao telefone. Segundo o que disse o Tadeu Schmidt, sim, né? Durante a coletiva, tá? E aí nisso o Dunga deu uma declaração e o Escobar balançou a cabeça discordando do Dunga. E o Dunga chegou: qual é que é? Tem algum problema aí? Algum problema? E aí falaram alguma coisa e tal. E nisso ele ficou balbuciando alguns palavrões que vazaram cagão no sistema no sistema de som lá do, da coletiva, né? Uh-huh. Pra todo mundo, pra toda imprensa internacional. Vazou pra todo mundo, pra TV vazou. Porque a campanha relaxa Dunga. As entrevistas coletivas do Dunga estão parecidas com as do Muricy Ramalho, né? Não sabe o que vai acontecer. É, tudo né? pode acontecer. Relaxa, cara. É, mas o Muricy. Mas já perdi muito tempo isso, né, cara? A imprensa sempre bateu no técnico da seleção, seja ele quem for. Lazzaroni, Luxemburgo, Filipão, Parreira. Ficou célebre falando, vocês vão ter que me punir pra imprensa. Aí, também. E aí a FIFA tá estudando uma punição ao Dunga, porque se vocês não se recordam, o Maradona nas eliminatórias, ele tomou uma punição por ter classificou a Argentina, que eles chupem, que eles sigam chupando. Uh-huh. Né? Foi o que o Maradona falou e tomou um gancho, acho que de 45 dias e teve que pagar uma multa de $25,000. E a FIFA tá estudando uma punição aí por causa do Dunga também. Depois... a seleção vai começar a ter chance. Ah. Depois desse episódio, o Tadeu Schmidt fez um editorialzinho no Fantástico, dizendo que isso era um absurdo. E hoje, desde ontem à noite, no Twitter, o Trading Topics, que era Cala a Boca Galvão, agora é Cala a Boca Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt. É o assunto mais comentado. Mas foi lamentável a postura do Dunga. Tudo bem o cara não ter paciência com a imprensa, tudo bem que a imprensa vive batendo nele, mas cara, pô, depois de um jogo em que o Brasil ganhou, tava um clima bom e tal. Relaxa. Não precisava, né, ter sido tão deselegante. Eu não sei se vocês viram ainda dentro do assunto futebol, Copa do Mundo, a Band ontem, depois do jogo, porque a Globo acaba o jogo e ela tem devolver, né, pro Faustão, né, cara? Sim. E aí, pô, eu tava a fim de ver a entrevista e tudo mais, puf, botei na Band. A Bet é boa. E aí tem um repórter da Band na zona mista ali, que é demais o repórter, cara, super simpático, um gordinho, baixinho de óculos, assim, sorridente, sempre sorrindo, todos os jogadores do Brasil. Não era o Luiz Ceará, era um outro. Todos pararam pra falar com o cara, meu. Na maior simpatia, o cara brincando, chamando todo mundo de meu camarada. Ô, meu camarada, chega aí, Luciano Fabiano, meu camarada. Não famoso sei mala aquele, né? Não é mala. Aí é o cara queridão, o simpático camarada. E tal. Mas... inclusive, ele falou que o Drogba tava lá, mas não ia falar agora, porque também não valia a pena, eu acho. Isso. Ele falou, deixa o Drogba pra lá e tal, não sei o que. Vai daí, Cajazinho! Ainda sobre Copa do Mundo. Oi, pessoal do Pretinho. Saiu uma matéria no Estadão sobre a opinião da direita conservadora norte-americana a respeito da Copa do Mundo. Bem, segundo ela, o futebol é um esporte de latino-americanos e que seu crescimento na América se deve ao, entre aspas, amarronzamento da população. Nossa, fruto do enorme número de imigrantes. Dizem também que não querem e não se importam com a Copa do Mundo. É claro que se trata de uma opinião preconceituosa, mas o que me chamou a atenção é que estaria o futebol rompendo a última fronteira dos Estados Unidos e gerando protesto nessa parte da sociedade americana como consequência? Uhum. Detalhe, o número de jovens com até 12 anos que praticam soccer nos Estados Unidos, que é o futebol esse, não é o futebol, né? O futebol é o futebol americano, é maior do que a soma do número de jovens jogando beisebol, basquete e futebol americano. É. Ou seja, depois da Copa do Mundo de 94, eu acho, né? E a maior audiência de Copa nos Estados Unidos é essa. Então tá crescendo o interesse do americano no futebol. E aí a direita chia, esperneia, porque a extrema direita norte-americana, cara... É bruto. É o pessoalzinho da Cúpula Clã. É isso aí. E joga beisebol. Beisebol e futebol americano. E golfe, né? E todos os esportes. Basquete, acho que até não, porque... É monte negro, né? Quem mandou foi o Gustavo, aqui um abraço pra galera. O jogo dos Estados Unidos com a Eslovênia, 2-2, foi 4 milhões, quase 4 milhões de americanos assistiram, né? Até agora eu acho que a maior é 5,9 milhões. Mas é que milhões. A população norte-americana tá virando uma população de latino-americanos, né? É. Metade dos que moram lá já tem origem latina. Claro. E é isso que os caras protestam, e né? E tende a aumentar, obviamente, cada vez mais. Sim, né? O americano roots vai morrer, né? Claro, cara. Os mexicanos que foram pra lá já fizeram filho nos Estados Unidos. Isso. Então já nasceram cidadãos. Ah, e mais do que isso, eu acho que o americano que nasceu lá e é americano, que tem um pai americano e vai ter um filho americano mesmo, ele vai ter que se dar o braço a torcer essa cultura mundial, né? Claro, pô. É globalização. É o país, é o esporte com o maior número Mas esse do meio oeste americano? Esse aí é brabo. Esse aí vai demorar um tempo. O que usa rifle, entendeu? O que vota no Bush. Vota no Bush, exato. E tem muito ainda, né? Tem muito. Tanto que o Bush foi eleito presidente recentemente, né? Isso aí. Ao chegar em casa mais cedo, o sujeito encontrou a mulher nua, deitada na cama. Sozinha, respirando ofegante. Que houve, querida? Você não tá passando bem? Ai, acho que é um ataque no meu coração. Ai. Então o marido correu para o telefone para chamar um médico. Oh my God. Nisso, o filho mais novo chega perto dele e diz: Papai, tem um homem pelado no banheiro. Ah, não. Ele olha, eu acho estranho. Sobe pelas escadas, abre o banheiro e lá está o seu melhor amigo nu. Ah, não! Pelo amor de Deus, Alfredo! A minha mulher tendo um ataque do coração e tu assustando as crianças assim! É, amigo. Ah, obrigado, boa, pessoal. Boa, obrigado. Valeu pela força também, né? Valeu, valeu. E aí, nego velho? O nego velho atolado até os gargumilhos de dívida. Não tinha da onde tirar dinheiro. Última esperança. Um burrinho muito velho que ele tinha. Mas o burrinho tava muito caído. Então, pra convencer melhor o comprador que o burrinho era bom de verdade, o nego velho teve uma brilhante ideia. Chamou dois piazinhos que ele conhecia e disse: hoje de meio-dia o Nicanor vai vir aqui no rancho olhar o burrinho. Ele quer comprar. Na hora que ele estiver olhando o burrinho, querido, vocês começam a chorar tipo bicho. E implore pra que eu não venda o burro, entenderam? Boa, jogada ensaiada. Aí os piá balançaram a cabeça positivamente. Na hora marcada, o Nicanor chegou. Nicanor, cara. E nisso... é outro, não pode... Não nasceu criancinha, Nicanor. Já nasce com uns 30 anos, Nicanor. Chegou e nisso os piá abriram o berreiro, pedindo pro nego velho não vender o burro. Não vende, nego velho. Nisso o Nicanor se comove e pergunta: não vende. Mas esse animal deve ser muito bom, né? Vejo que os guris gostam muito dele. Mas é um ótimo animal, só tô me desfazendo, porque eu tô muito precisado da grana. E quanto vale o burrinho? 10 pau, querido. 10 pau? 10 pau. É meu. Nicanor levou o burro de arrasto e o nego velho ficou mais contente que gordo de camiseta nova por ter conseguido vender aquele animal imprestável e ainda levantar uma grana. É. Passada 2 semanas, o nego velho avista o Nicanor chegando no rancho com o burro de arrasto. Antes que ele falasse uma palavra, o nego velho disse: não vem, Nicanor! Não vem, querido. Aqui tu sabe como é que nós temos, né? Nós é negócio fechado e não tem de devolução, querido. E no canal: não, não vim devolver o burro. Eu só vim pedir os teus guris emprestados pra chorar porque eu tô tentando vender esse burro. Empresta os guris aí, chefe. Porazinho, e aí, Porazinho? Cara, a gente esqueceu de mandar um abraço pro nosso amigo o cabeleira lá, o ouvinte. Vamos mandar no da 6. Vamos mandar no da 6. Pode ser, pode ser. Das 9 também. Claro. E o Pause queria mandar um abraço também, tava me falando aqui. Pra quem que quer mandar? Eu queria mandar um grande abraço aí pra toda a galera lá da Costa do Marfim, o Alfa Blonde, né, que é da Costa do Marfim, e também pro Gervinho, o Gervinho que jogou no time lá da Costa do Marfim. Claro, Gervinho. Tá ligado no Gervinho? Como é que o cara começa com o Gervinho no banco? Ah, peraí, sabe o que o Gervinho, tocava na tribo, Magnata. Oh, Gervinho foi o primeiro guitarrista da tribo. Se não é o melhor jogador da Copa, é mais que... Ele saiu por visão demais. Ele tava enxergando demais, chegando coisa demais lá na banda. Eu disse: Gervinho, acho que a tua é joga bola. Tá lá, um grande abraço pro Gervinho. O pessoal tá meio triste, perdeu, né? Pro Brasil, mas perdeu, é isso aí, Magnata. Tamo aí, tamo na luta. Tomou gol de mão e tudo. Daí, galera, beleza? Eu sou o Paulo de Floripa, sou garçom num restaurante e mando pra vocês coisas que um homem jamais deve pedir num restaurante. Homem jamais pede Fanta uva, morango ou citros. Isso aí. No máximo, uma Fanta laranja. Isso aí. Jamais pede Guaraná com rodelinha de laranja. Isso é muita viadagem. Quando pedirem refrigerante, nada de pedir canudinho, por favor. É pura bichice. É no bico. Não peçam suco natural de manga, pêssego, abacaxi, hortelã. É laranja ou limão. Jamais se pede azeite de oliva pra temperar a salada, só vinagre e sal. Jamais, mas jamais diz que costela ou carne de porco faz mal. O homem come tudo, até fígado estragado. Deus lindo. Jamais dizer que faz dieta. Dieta do homem é costela, picanha e gelada e de sobremesa nega véia. É o que eu digo, querido. Manda um é verdade. É verdade. E um tchê. Tchê. Pra nós, gremistas e gaúchos que invadimos Floripa. Misturei Activia com Marcelo D2 e tô cagando tudo até a última porta. Valeu, PB. É o Paulo de Floripa. Bom, 1:30, tá na hora dos classificados aí, galera. Oh, é clá, clá, é clá, clá, entrando. É clá, clá. Classificados do Pretinho. Mais duas ofertas. A primeira é uma Mercedes-Benz. O cara tá vendendo uma Mercedes-Benz modelo E320 ano 94. Esse carro tem 6 cilindros, está em ótimo estado, é da cor prata, tem 160 mil quilômetros originais e pode andar mais 500 mil quilômetros sem se incomodar, diz o cara aqui. Eu sou o segundo dono e acho que é carro para colecionador. Tô pedindo 29 mil reais nesta Mercedes-Benz E320, ano 94. Motivo da venda: mulher mandou vender. Ah, não, cara. Márcio Teixeira Santos, @gmail.com. Eu já tive um carro desse, Feta. E aí, guri? Ganhei com 7 anos um carrinho desse aí. Carrinho de brinquedo, com 7 anos, era meu Hot Wheels, eu chamava ele. Certo. Carrinho bom, hein? Carrinho bom. Dá pra levar aí, quem tiver com muita dificuldade financeira. Olá, PBs. Primeiro eu, Patrícia, e meu namorado, ou melhor, meu marido Tadeu, adoramos vocês e ouvimos todos os dias juntos na ida e na volta do trabalho. Um super negócio pra quem quer morar na Praia de Torres. Tem alguém aqui querendo morar na Praia de Torres? Ainda não, quem sabe daqui a um tempo. Exato. Querendo, mas não podendo. É. Vendo loja de material de construção com estoque completo, um prédio de 2 pisos com a loja embaixo e mais 3 kitnets, mais apartamento de 2 quartos, mais uma suíte, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia e sacada, garagem para 2 carros, terreno em frente ao prédio, tudo junto ou separado, preço a negociar. Motivo: estou mudando para Santa Catarina. Mandou aqui a Poliana. Ah, Poliana. Grande Poliana. Politripoliana. Como é? Poli, né? Poli, né? De Poliana. Poli, isso. Tripoliana. Ah. De tri, ela é 3 vezes Poliana. Politripoliana. @hotmail.com. Uhum. Mandou aqui a Poliana, que é a irmã da Patrícia, ou melhor, a Patrícia, que é a irmã da Poliana, que tá vendendo o negócio. Ah, tá. Vamos ganhar dinheiro? Politripoliana, Almir, manda bala aí. Vamos pra trás. Desclassificados do homem. Adão procura Eva para juntos provarem a maçã proibida. Olha. Verem a cobra subir e serem expulsos do paraíso. 2-2-2-1-4-1-4, o telefone aqui do rapaz chamado Adão. Adão. Viadão. É, fazendo seu anúncio, né? Certo. Viadão, tá bem. Viadão fazendo anúncio, na hora, escrevendo, né? Na hora. Tá bom. Viadão numa foto também, se eu não me engano. É. Uma foto tem na internet. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pelo site da Atlântida.com.br, com o Pretinho Básico. Coca-Cola, comemore do seu jeito! Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. E a torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais Claro Chip, por apenas R$549 só na Colombo, doutor Alceu. É papa aberta! E aí, doutor Alceu, tem falado com a sua esposa que está lá na África do Sul, doutor Alceu? Não, pelo lado dela não pega lá na África. Ah, tá brincando, doutor. Tô tentando doutor. Ligar dentro desse tempo, doutor Petra. Ô, doutor Alceu, nem um messenger, e-mail, nada? O home internacional, não. Ah, não, e o telefone do seu sobrinho não, tá, não pega lá também? Eu não tenho o nome, doutor Petra. Ô, doutor Alceu. É, mas foi um problema até. Ah, mas certamente tá tudo bem com eles. E eles nada de ligar também? Não ligaram. Não, muito jogo pra ver, né? Muita 3 partidas por dia não dá. Muita bola na rede. Deve ser cansativo ficar lá, né? Deve ser, né, doutor Alceu? Especialmente. Muita bola rolando, né? Muita bola batendo, né, doutor Alceu? Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas. Vamos lá, doutor Alceu. De repente o Potter viu a deusa lá, né? Oh, doutor Potter. Tava bêbada. Puta pariu. Ah, não. Tava bêbada fazendo fiasco em Soccer City ontem. Ah, puta pariu, doutor Potter. Fiasco. Então me ajuda aí, um cara bonito, doutor. Um cara bonito de barba, assim, né? Meio de barba, assim, né? Que esse que é o Ricardão? Não, que fala assim. Ricardão não tinha barba, né? Tem barba, doutor. Não, mas então uma coisa pior. O senhor me ajuda aí, doutor Potter, pelo amor de Deus. Vou tentar. Pede pra ela me ligar, doutor. Vou tentar. E aí, Potterzinho, como é que tá a vida aí? Tudo bem, rapaziada? Tudo tranquilo. Mais um dia de Copa do Mundo. Daqui a pouquinho tô indo pro Ellis Park pra ver a Espanha jogar contra Honduras. E a Espanha precisa vencer, se não ganhar, a coisa complica e muito. E porque o Chile derrotou a Suíça 1-0, já tem 6 pontos no grupo, né? E esse grupo é importante porque é o grupo de cruzamento com o Brasil. Sim. Né? E um desencantar também do grupo do Brasil foi a seleção de Portugal, que venceu por 7-0. Com um gol muito rabudo, vocês viram o gol do Cristiano Ronaldo. Com bola nas costas. Bola nas costas. Homenagem, né? Pra quem não sabe, a gente combinou com o Cristiano Ronaldo, que fala a nossa língua, né? Pra ele tentar fazer um gol assim, né? E só que o que mais se discute aqui são duas coisas. Primeiro, aquela, tudo que tá acontecendo na seleção francesa, né? A várzea é completa. Greve de jogadores, demissão de jogador, né? Do Anelka. E aí diz que o Zidane anda se metendo muito na história, ligando pros caras, que né? Tem um traidor no grupo. Um impostor, que é mais bonito ainda, né? Um impostor, né? Só que outra coisa que discute muito aqui, que é o comportamento do nosso querido Dunga, né? Sim. Que ontem falou alguns palavrões, né? Balbuciou, digamos assim, alguns palavrões. Você sabe exatamente como é que foi a história, né? Uh-huh. Sim, já falamos aqui. Tava falando aqui no telefone. Uhum. É, então tá, desculpa aí. Não, fica tranquilo, que é isso, cara. Não, pra não, Alex, pra não Escobar, voltar, né? Isso é porque... É que a gente trabalha exatamente ao lado da Globo aqui, né? Uhum. E se o Dunga... o Dunga não vai, talvez não continue como técnico da seleção brasileira. Comentarista na Globo, ele não vai ser. É verdade. Isso não tem pro Dunga. Comentarista na Globo não tem boca pra ele. Tu viu que o novo Trending Topics no Twitter é cala a boca Tadeu Schmidt, ô Potter? Exatamente, né? Uma campanha. Porque o Tadeu fez uma matéria no Fantástico ontem bem forte, digamos assim, contra o Dunga, né? Porque a matéria dele é uma opinião dele, né? É porque o Escobar tava falando com ele ao telefone, né? Sim. Esse foi o detalhe, né? Mas é uma coisa muito estranha, né? Que o Dunga, o time até que jogou bem, fez um segundo tempo muito legal, e aí o Dunga não sabe ganhar, né? É estranho, né? O comportamento relaxa, dele. Dunga, né? É óbvio, né? Que a gente sabe. Não, é óbvio que a gente sabe que é treinador da seleção brasileira, talvez seja mais difícil que ser presidente do Brasil. É verdade, é verdade. Né? A pressão é muito maior, mas tem que estar preparado pra isso, né, cara? Pelo menos quando ganha, né? Mas é que e tem umas coisas assim engraçadas. O Dunga quer bater em todo mundo, né, Potter? Parece que ninguém pode falar nada com ele, que ele já quer revidar. Relaxa. Tá sempre quase armado. Quase todo dia tem alguma entrevista com o Dunga, né? Alguma, obviamente, uma coletiva, né? E é uma tensão, cara. Os repórteres aqui, perguntaram o Sérgio Boas, vocês não Davi... concordam que é um pouco culpa dos jornalistas, não, cara? Porque teve, não, todas as coletivas, teve um outro jornalista aí que sempre bate no Dunga, que sempre fala, ai, que bom que você não era técnico em 58. Sabe, a pachorra vem do lado do jornalista também, cara. Que em vez de dar informação, já vai conversar, já vai fazer uma entrevista com o Dunga com segundas intenções. É a bola de neve, né, cara? Dunga ataca o jornalista porque é atacado. O jornalista ataca o Dunga porque é atacado. E aí eles vão ficar... que o Dunga, ele vai ser atacado. Cada um de nós aqui no Pretinho Básico tem uma escalação para a seleção brasileira. E cada um de nós tem 23 nomes e nunca bateu os 23 nomes, isso, né? Isso, então, são duas coisas. A imprensa vai criticar e o Dunga tem que matar no peito, né? Por exemplo, perguntava para ele esses dias, ele fechou um treinamento e aí vazou umas fotos do Gilberto Silva. É. E aí, no outro dia, na entrevista, perguntaram para ele se ele tinha fechado o treinamento por causa que vazou as fotos. E aí, em vez de ele responder assim, não, eu fechei treinamento pra treinar escanteio, pra Costa Marfim não ver, ele prefere brigar, entendeu? É. Dá pra ser um pouquinho mais político, ontem, né? Perguntaram pra ele, aí vai dar folga pros jogadores? Não, se eu der folga, vocês vão atrás deles. Então, vou deixar não eles é no folga, hotel. É trabalho. É, cara, mas... É. Eles... Não, ele tá atrás demais. De quem os jornalistas vão na África? Ele tá demais, é compreensível, assim, que ele esteja até assim, né, por tudo que foi feito contra ele, mas a deselegância que ele teve ontem não se justifica. Relaxa, cara, não se mas justifica. Aí que tá, Porã, o Dunga, o Leão, o Vanderlei Luxemburgo, o Parreira, o Felipão, o Tele Santana, todos os... O Muricy nunca foi técnico na seleção, mas se for técnico, vão sentar em cima dele também, com certeza, cara. É assim que é, né? Mas tudo bem, vamos ver como é que a Espanha vai ser hoje, se ela se recupera aí, Tomara que a Espanha passe, né? Porque daqui a pouquinho tem o Brasil e a Espanha já nas oitavas de final aí pra coisa começar boa, né? Certo, rapaziada? Volto mais tarde, então, com vocês. Tá bom, Paterzinho. Obrigado. Meu. Te cuida aí. Tchau. Beijo. Tchau. Tenho aqui, mais um e-mail sobre Copa do Mundo. Quem ganhará a Copa do Mundo 2010? Olha isso aqui. O Brasil ganhou a Copa do Mundo em 94. Antes disso, a última conquista do título foi em 1970. Se você somar 1970 mais 1994, dá 11. O resultado é 3.964, certo? A Argentina ganhou a Copa do Mundo em 86. Antes, em 78, somando 1978 com 1986, 3.964. Tem o 13 do Zagallo. A Alemanha ganhou a Copa em 1990. Antes disso, foi em 1974. Somando 1990 com 1974, 3.964. O Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2010 e também foi o vencedor da Copa de 62. Conferindo 1962 mais 2002, 3.964. Seguindo essa lógica, o ganhador da Copa de 2010 será o mesmo que ganhou em 1954. Até porque somando 2010 com 1954, 3 dá os mesmos 3.964. Que coisa. Quem foi o ganhador de 54? Alemanha. Alemanha. Seguindo a lógica, a Alemanha será campeã. Mas que mundial. Eu peguei esse número mágico. Foi o Rogério Guené. Tá, e quem ganhou em 38? Eu peguei esse número mágico. E assim estamos encerrando mais uma Copa do Mundo. Não alcança. Em 1938 não alcança o número. Eu peguei esse número mágico e diminuí 1966, que a Inglaterra foi campeã. Deu 1998, ou seja, a Inglaterra deveria ter ganhado 98 por essa lógica aí. Tá, então o Rogério vai. Olha, deixa eu falar um troço que é importante. Quer dizer, importante, não sei, eu acho interessante o assunto, aliás, acho demais o assunto, e coincidentemente esta noite eu sonhei com isso, e hoje vem um e-mail de um ouvinte falando sobre isso, cara. Ah, então não é coincidência, cara. É, o nosso ouvinte Bruno, o Bruno de Chapecó, diz aqui: oi, galera do PB, ouço diariamente o programa e faz uns 2 anos, o Fetter sempre conta uma história que um amigo dele avistou o beira-rio acima de sua cabeça ao decolar com um monomotor. Vasculhando a internet, vi um texto com uma história muito semelhante a que o Fetter contou. Não, na verdade é um cara que ele trabalha com agricultura na zona sul do estado, e ele pulveriza as plantações com aqueles aviõezinhos. Ele é piloto agrícola, que chama, né? Uhum. E ele pulveriza as plantações com agrotóxicos, veneno, né? Com veneno para matar as pragas e tal. Então ele numa dessas viagens, desses trabalhos, ele, quando foi fazer a volta para pulverizar de novo o campo, ele viu um troço enorme voando, e eu tive a chance de entrevistar esse cara aqui mesmo no microfone da Atlântida em 1995 ou 96, se não me engano. Mas então, somando... Então segue o texto aqui. O Haroldo Westendorf, empresário gaúcho, administrava uma empresa de beneficiamento de arroz, uma transportadora e uma fábrica de rações. E nas horas de folga costumava pilotar o seu próprio avião monomotor, um Tupi. Quando sobrevoava a ilha da Saragonha, na Lagoa dos Patos, a cerca de 15 km do aeroporto, o cara deparou-se com um imenso objeto aéreo não identificado. O susto foi enorme e o piloto, que é piloto desde os anos 70, o Haroldo, afirma que o objeto tinha uma base do tamanho de um estádio de futebol, com cerca de 100 metros de diâmetro e de 50 a 60 metros de altura. Diz ainda que tinha a forma de um cone com os vértices arredondados. Deu 3 voltas ao redor da nave e pôde observar seus detalhes. Assustado, o Haroldo se afastou da nave. Nesse momento, aquele objeto enorme subiu na vertical numa velocidade fora do comum, sem fazer vento, sem fazer ruído de explosão e sem nenhuma reação física. Caraca! Aí o cara disse assim: eu olhei pra fora e vi no horizonte um objeto na forma de um triângulo acinzentado com as bordas arredondadas. Estavam com ele os auxiliares de serviços portuários Gilberto Martins dos Santos e Jorge Renato Dutra, que tentaram juntos identificar o objeto voador. Credo, cara! Outro fato muito intrigante é a Noite dos OVNIs, uma reportagem feita pelo Fantástico em 19 de maio de 1986, onde a FAB registra vários objetos não identificados sobrevoando os estados brasileiros. Esse é o maior caso da ufologia brasileira. Essa reportagem está no YouTube para quem quiser dar uma olhada. Bruno de Chapecó mandou pra gente aqui. Tá bem, Bruno. Obrigado aqui da mesa. Eu sou o único. Eu acredito também. Eu acho claro, possível. Cara. Bom, ele falou da internet. Botem assim, entrem no YouTube lá e bota UFO, OVNI. OVNIs, enfim. Parecem milhares de vídeos. E aí vocês vão ver vários. O YouTube ele consegue filmar tudo, o YouTube. Vocês vão ver várias. Que equipe, cara. Várias aparições de OVNIs que depois foram desmentidas. Foram desmentidas, exato. Então é difícil de acreditar em alguma coisa. Eu acho até que pode existir vida fora da Terra, mas assim, o período que a gente, histórico, que a gente tá vivo aqui na Terra é tão pequenininho, cara. Tão pequenininho o período que o homem tá vivo aqui nesse planetinha azul, que pra ter um outro cara num outro planeta vivo nesse mesmo período seria uma sorte gigantesca. Não, mas é que os caras podem vir de outro tempo. Sim. De outra dimensão. Claro, mas peraí, mas tu tá falando. Tu tá falando indivíduo. O ponderável. Tu tá falando indivíduo ou não, planeta? Humanidade. Não, mas aí não é um esses período pequenininho. Os de anos são tão poucos, cara. A nossa passagem da criação do universo. A história do universo. Sim, é o que eu tô dizendo. O universo todo. Pouquíssimo. Tá falando de. Cara, eu nunca tive a sorte de ver, mas conheço gente que viu. E diz que é impressionante a experiência, assim. Tu sabe que a gente conhece muito. A gente conhece muito pouco do universo. O homem conhece muito pouco do universo, inclusive da sua própria galáxia, né? Uhum. Imagina todo o universo, né, meu? Então, eu acho que... Cara, como é que tu vai acreditar, por exemplo, na história da cantora, aquela lá que disse que foi abduzida, não era? Elba Ramalho. A Elba Ramalho. Como é que tu vai acreditar, né? É complicado, entendeu? Mas como é que tu vai imaginar? Como é que vai separar um cara que realmente viu de uma mulher, uma cantora pública, admirada, respeitada, que diz que foi abduzida. E vai lá e diz, uma pessoa que até então tem credibilidade. É trapo, né? Mas eu conto pra vocês, já contei uma vez aqui de uma família de Alegrete, né? Eu não vou dar o nome, porque é uma família que até hoje mora lá em Alegrete. E pessoas sérias, família super séria, assim, que eles voltaram apavorados pra cidade depois de ter encontrado com um objeto, exatamente com essas formas, um objeto gigantesco, muitas luzes e tal, que inclusive paralisou o veículo deles. É aquilo que eu disse assim, ó, eu nunca vi, eu não posso dizer assim, ó, eu já encontrei. Só que são pessoas que dão o seu relato e que não são pessoas que querem se exibir com isso, eles estão em pânico, na verdade. Ou seja, não houve aquele assim, ah, eu tô orgulhoso, vou contar pra vocês, dei uma banda, não é isso. Eles contam assustados que aconteceu isso, um encontro, e Alegrete é a terra de ufologia e tal. Não, a família é médico e... Não, pra quem não tá entendendo, o outro fica fazendo gesto do meu lado, esse cara tá é meio louco. Tá fazendo gesto pra mim, na verdade. O Marquinhos tá fazendo um gesto pra mim, porque eu já comentei com ele. Já comentei com ele uma vez, tava com o pessoal da banda em cima de uma montanha, lá na Chapada Diamantina. E a banda toda viu um troço. Não, aí é que tá. Só eu vi, porque a banda não enxerga. A banda viu. Os caras estavam tão doidão, viram tudo. É, que eu falei pros caras, e aí, tão vendo? Não tinha ninguém vendo, né, Magnato? Os caras não enxergam. Ah, não, então. É complicado, é um assunto delicado. Quem acredita, né? Porque, em mim daí? É isso que eu falo, o que assusta é o depoimento de quem é, não é um maluco, não é nada, sabe? Não é um cara muito louco. Chegou lá e viu coisas, louco, né? Não. Uma família séria, entendeu? É, família da comunidade que disse: olha, cara, o que aconteceu alguém foi um susto. Alguém começou isso aí, né, tio? Alguém começou. Mas tem uma. Eu queria também dar um depoimento aqui, obviamente não vou dizer o nome do cara, é um cara. Não é conhecido do grande público, mas é um cara que eu conheço há muito tempo, é um empresário sério, pai de família, um cara, pô, acima de qualquer suspeita, entendeu? Um cara sério. E ele mantém encontros com essas entidades. Acabou, terminou o assunto aqui. Termina assim o assunto, tá? Vamos lá, próxima. Que coisa! Essas entidades estão entre nós. E aí, foi ele que te contou aquela história que a ET pegava as orelhas dele. Não foi. Vai daí, Pi! Olha, falando nisso, uma sessão de terapia de grupo. 4 pacientes reunidos ali. Aí o terapeuta pede que se apresentem, que digam qual é a atividade, que comentem por que a exercem. Aí o primeiro diz: me chamo Francisco, sou médico porque me agrada tratar da saúde, cuidar das pessoas, etc. O segundo se apresenta: me chamo Ângelo, sou arquiteto porque me preocupa a qualidade de vida das pessoas, como elas vivem. Muito bem. A terceira fala: eu me chamo Maria, sou lésbica. Sou lésbica porque adoro mulheres, fico louca só de pensar em mulheres. E aí chega a vez do quarto que diz: ora, pois eu sou o Manuel e até minutos atrás estava aqui pensando que era pedreiro, mas com a terapia acabo de descobrir que sou lésbica. Vai daí, Cajezinho, ainda tem cabelo no espaguete no Sol pretinho aqui de hoje. Ditadura faz chineses acreditarem que sua seleção está disputando a Copa. Eu não acredito. Isso é inacreditável. É sério isso? E vocês sabem que aqueles, isso, hoje, não sei se vocês viram o jogo de Portugal e Coreia, tem uma torcida lá dos coreanos, né? Chineses. É tudo chinês contratado, cara. Sim, cara. Não pode sair da Coreia do Norte, os caras não podem sair fora, daí contrataram um bando de chinês. Pra torcer lá pra Coreia do Norte. E tem no YouTube a edição da televisão coreana lá da Coreia do Norte. Que é muito, né, bom, cara. A TV lá chega, vamos fazer um gol, aí corta um chute pra fora do Brasil, assim. Ah, para, né? É, o gol da Coreia. Não, mas não sei se não é montagem. Não, com certeza é montagem. Galinhagem, né? A TV chinesa, controlada pela ditadura, exibe montagens que afirma ser de jogos que estão acontecendo na África do Sul. O governo aproveita ainda para zombar de adversários. De acordo com o jogo exibido na última quarta-feira, a China teria vencido a seleção dos Estados Unidos. Em todo o país, há relatos de blogueiros que foram presos e espancados depois de tentar denunciar a farsa. Num pronunciamento em cadeia nacional, o presidente chinês Hu Jintao parabenizou os jogadores, chamados por eles de heróis do Oriente. Em tom solene, Hu Jintao afirmou: é um momento grandioso para a China. A Copa do Mundo é nossa. Compre chinês, não há quem possa. Inacreditável. É um bilhão de chineses em ação pra frente. O cara assistindo televisão em casa e tal, no sofazinho, né? Daí a mulher pergunta: amor, que você vai querer pro jantar? Frango, carne ou pernil? Oh. Ai, o cara animava: ó, querer frango! Foi querer frango, querida, obrigado! Você vai tomar sopa, eu tava falando com um cachorro. Tu é sopa. O Ned Marques Rosa, mano. Vai daí, meu compadre. Dois camaradas lá da capital estavam se aprontando para uma viagem na serra. Já na estrada, decidem pegar um atalho e encontram o fazendeiro com o carro estragado. Decidem dar uma carona pro fazendeiro e deixam ele em casa. Muito agradecido pela ajuda, o fazendeiro pega e dá um porco daqueles bem albino pro motorista como presente. O motorista fala pro amigo: e agora, como é que a gente vai fazer pra levar esse porco, querido? Se a gente matar, vai estragar até chegar em Porto Alegre, né? Então o outro olha pro banco de trás, vê aquele porco bem albino e dá uma risada. Vamos pegar umas roupas da mala ali, vamos vestir ele e depois coloquemos no banco de trás, querido. Os dois começam a vestir o porco. Pega e coloca um calção no porco. Camiseta no porco. Fazem um cabelo moicano no porco. Fica mais parecido com o Beck. Pra finalizar, coloca os óculos escuros. Meio exterminador do futuro, assim. E passa o cinto de segurança no porco e segue a viagem. No caminho, a polícia manda parar o carro e pede os documentos do cara. Então o motorista e o outro, com medo que o policial descobrisse o porco no banco de trás, começa a passar a conversa no policial. Mas logo o policial percebe que tem mais alguém ali no banco de trás. Começa a olhar e perguntou: e esse alemão aí de trás não vai falar nada? Ô meu, tá na hora de meter aqui o cabelo no espaguete, mas antes eu quero mandar um abraço pro Gabriel Bassanese, o vulgo Bibão. Bibão! De Caxias do Sul. Bibão. Mandar também um abraço pro Igor e pros copeiros da churrascaria na brasa do meu amigo Lemir. Todo mundo ouvindo o Pretinho Básico. E essa aqui é pra tu que tá ligado no Pretinho. Sabe o mestre, o Manzumba? Vocês já deram pra ter visto até o programa. Mestre Manzumba. Exatamente, a propaganda na TV. Pois ele vai te ajudar a ganhar um celular. É a promoção da Colombo e da Claro. Se liga aí, escuta como é barbada. Durante essa semana, o mestre Manzumba vai twittar 4 dicas de sorte que juntas formam uma frase. Então o negócio é seguir o mestre Manzumba no Twitter e decifrar essa frase. O primeiro que formar a frase completa e mandar pro Twitter do mestre Manzumba vai levar um claro de presente. E tem mais, vai tirar o prêmio aqui na Atlântida, no estúdio do Pretinho, e a foto da entrega vai pro blog do Pretinho. Se liga aí e participa, é um celular por semana. Essa semana tem um esperando por você. Se quiser ver todo o regulamento, entra lá no site do mestre Manzumba, mestremanzumba.com.br. É a promoção da Claro com as lojas Colombo aqui no Pretinho Básico. Já noite vou estar na UX lá em Caxias falando sobre Twitter no hoje à noite? Sobre Twitter em foco. Hoje à noite. Hoje à noite vai pra Caxias? Que horas? Pô, legal. Caxias? Vai, leva um casaquinho, tá frio na serra. Frio, será? Claro que tá. Cachecol. Muito bem, estamos encerrando o Pretinho com o nosso querido Duda Garbi. Mais um talento descoberto aqui pelo Pretinho Básico. Vamos ouvir o trote do cara hoje. Manda aí, Duda! Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é Luiz Carlos Prats, comentarista do Jornal do Almoço de Santa Catarina. Alô? Luiz Carlos Prats? Pois não. Aqui é Ricardo Prats, do Ministério da Justiça, tudo bom? Tudo. É, Prats, é o seguinte, a gente tá ligando, pois tem uma liminar que saiu contra o senhor agora sobre uma farra das passagens que você tem um vídeo na internet no qual você critica muito os deputados. É isso? É isso. Bom, essa liminar agora consta o seguinte, que você não deve mais tecer nenhum comentário em relação aos deputados federais. Tá, mas acontece o seguinte, que nada do que foi dito foi inventado ou esteja ou estivesse a não condizer com a verdade, apenas isso, e eu não fui o único a dizer aquilo. Ok, correto. Porém, daqui pra frente, agora, a gente tem uma liminar condenando, ou seja, você não pode, você está sendo censurado e não pode falar nada, por exemplo, sobre esse recesso branco que os deputados farão na Copa do Mundo. Ah, mas eu já, Eu já falei disso. Pois então, a gente sabia disso que você iria falar, então nós estamos alertando, pois você terá uma multa de R$1.572 para cada vez que você tecer qualquer comentário em seus espaços. Tá, mas quem é que decidiu isso? A minha empresa não me falou nada disso. Acho que em breve a RBS será comunicada, mas já estou comunicando você para você não, a partir de agora, não tecer mais nenhum comentário, ou seja, você está sendo censurado. Ah, não, mas eu não vou aceitar isso. Na medida em que os camaradas estiverem mesmo fora da lei... Ah, peraí, mas olha aqui, ó. Essa história, por exemplo, do recesso branco... não é correto, não pode interromper uma sessão do parlamento para que os caras fiquem vendo um jogo de futebol. Prats, essa é a sua palavra, então é assim que você pensa, você prefere não obedecer à ordem, é isso? Eu não estou desobedecendo à ordem, estou apenas dizendo uma verdade, e eu tenho a impressão que, pô, há um velho ditado que diz que quem diz a verdade não merece castigo, não tem o que temer, né? Você acha que esta ligação não significa nada? Não, ela pode significar, mas... E daí? Pode significar, mas pode não significar, não sei, senhor. Prati, você não teme nenhuma represália se você não cumprir esta norma? Olha, até agora, me desculpe, eu não sei quem é o senhor e tal, mas... Não, até agora não tenho, porque já fiz, olha, nesse meio tempo que estamos conversando aqui, fiz uma rápida avaliação das coisas que eu tenho dito. Pô, e nenhuma delas merece qualquer tipo de censura ou punição. Olha... Desculpe, mas eu vou continuar do mesmo jeito. Eu acho que o senhor tem razão, por isso que o senhor é tão respeitado como o senhor é em Florianópolis. Eu acho que você está correto. Por isso, Prats, eu quero informar você que essa é uma brincadeira do Pretinho Básico da Atlântida. Mentira! Para aí, cara. Essa brincadeira se chama Cabelo no Espaguete. Quem tá falando contigo é o Duda Garbi. E eu te parabenizo porque tu é um cara muito interessante, velho. A gente gosta muito das tuas opiniões. Puta, desculpe, cara. Mas olha aqui, um malandro velho como eu caí nessa. Poxa vida, que maravilha. É verdade mesmo? É verdade, é verdade. Pô, um abraço pra ti, pra toda a rapaziada aí, pô. Vocês são formidáveis. Pô, primeiro tu me deu um certo susto e depois tu me deu essa gratificação de vocês terem lembrado de mim daí pra cá. Pô, um abraço pra vocês. Valeu, um abraço, Prato. Tchau.